saudade de você. Estou a te esperar. A dor ainda está no meu peito. Ah, nas ruas meu olhar fica te procurar. A dor ainda está no meu peito. Ah, as marcas de batom no casaco de visão, aquele beijo imaginar. Ah, com os amigos vou jogar, bate papo e conversa fora, pra tentar me segurar. Eu vou até.